Essa música chama Mutum. Parceria aí com o D.O. de Oliveira, lá de Óbidos. Texto é dele. Morava o Jacu, voava o Mineral e agora José.